DJ Zedilson e Edielson. Agora, agora, vão detonar do jeito que a mega tropa da valor. Bora começar, bora começar. Deixa, deixa, deixa na batida. Eu quero ver como é que é, eu quero ver como é que é. Vem, vem, vem, vem. Joga o bracinho no céu. Deixa sentir a emoção. Joga o bracinho no céu. Deixa sentir a emoção. Bate na palma da mão que eu quero ver. Bate na palma da mão que eu quero ver. Minha torcida no Paysandu. Minha torcida no Paysandu. Minha galera do Leão. Joga o braço em cima. Bate na palma da mão. Vem, vem, vem, vem, vem. 5, 4, 3. Lúcio Cereiros. Bora começar! Vai, vai, vai! Só pra começar sem ter emoção, então! Vem! E eu vou no rei, vocês vão no roll. E eu vou no rei, vocês vão no roll. Vai! Vai! Ei, queria, eu de Camaro dentro da periferia. Segura aí, mano, segura aí, mano. Vamos pedir o apoio aqui na frente. Um, dois, três, assim, ó. Ei, queria, eu de Camaro dentro da periferia. Sondadinho no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bolso. Os anjinhos da Jamaica, valeu. Só quem tá solteiro dá um grito, grito, grito. E quem tá solteiro, grito, grito. Deus, Deus, Deus, Deus. Correria! Correria, valeu, valeu! Thiago, Railene, Sueli, valeu, bairro novo! Príncipe Negro. Toda a família da fumaça, abraço! Família, fica do blindado, abração! Agenda Jamaica, toda a galera! Maninhos do Pop, abraço! E quem gosta do escurinho? Só a galera do camarote levanta a mãozinha. Aí, garoto, no escurinho, no escurinho. Escurinho, escurinho. Quem já beijou na boca hoje, levanta a mãozinha pra mim. Quem não beijou na boca hoje, levanta as duas bem alto, hein? E quem tá solteiro, dá um grito! Pera aí, pera aí, pera aí! Manda! Põe a mãozinha pra cima e grita! Hey! Thank you. quem é do Paysandu, joga a mãozinha pra cima. Só quem bota fé que o Paysandu esse ano vai chegar na final. Quem é do Paysandu, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Uma lista branca, outra lista azul. E a minha torcida do Leão! Quem é do clube do Remo, joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Remo! Remo! Então manda! Patrãozinhos com a gente arrebentando! Valeu! É essa hora que eu gosto de ouvir vocês, hein? Prepara essa voz! Prepara essa voz pra gente filmar agora, vai! Oi, senti! Família da Fumaça, valeu! Se te dar amor, se te faz eu enlouqueço, coração bate no peito, só tu sabes como dava. Show da voz! Cadê as rainhas de Cametá? Minha rainha. Prepara, prepara, vai! Príncipe negro é meu vício. Meu vício. Meu vício, meu vício. Tu. Você me perdeu e agora chora. Estúdio virtual de Cametá. Ei, curte o show de Edilson com Edilson. Também um abraço, Daniel. Do Hotel Amazônia com a gente, tá aqui na área. Um abraço com muito carinho, meu grande amigo Luiz, do restaurante Bom Jesus, restaurante que atende a empresa Príncipe, meu parceirão Luiz. Um abraço com carinho, valeu. Bora, Gelson! E bora! Bora agora enlouquecer, enlouquecendo, enlouquecendo, enlouquecendo, enlouquecendo. É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós todos no escurinho no banco do meu camarada. Segurando! Segura, Diel, segura aí. Segura que eu quero ver agora. E as novinhas! As novinhas ficam loucas quando a águia dá a picada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Agora, segura. O nosso amigo Rodrigo Carvalho com a gente. Lá de Belém, tá na área. Alô, Rodrigo. Alô, Melri. No meu castelo, apago a luz. Na minha cama, sou eu e ela. Ela por baixo e, aí? E eu por cima. Eu de ladinho, embaixo dela. solteiro aí que não tem hora pra chegar em casa hoje. Ei, quem é que é sincero de verdade e joga as mãozinhas pro céu? E quem é corintiano dá um grito! Quem é flamenguista faz barulho! Canta agora! O nosso amigo Guto e o Carretel com a gente, o Vitor. Os caras doidos, galera, vai mirir com a gente, valeu. Toda a família fica do blindado com a gente. O senhor Adriano, Anderson, Pipoca, alô, Careca. Alô, Rodrigo, chega aqui atrás do gente, Rodrigo. Então quero ver o grito, Rodrigo. Um abraço meu aqui do Aurá, Simanildo, Rafinha, por equipe Rex. Um abraço especial também, meu cunhado Júlio, tá aqui com a gente. E essa esposa dele, alô, cunhado! Ali no camarote, do jeito que ele gosta, um abraço aqui do... E de eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. E quem sabe cantando? Mas veio você, me deixou em segredo. Me diz a... Chega aí, Rodrigo. Mas veio você. Só quem é filho de Deus. Só quem confia em Deus. Solta a voz, mãe! Pra todo mundo que eu tô! Amo você, podem me prender pelo que vou fazer, mas tudo bem. Meu parceiro Afonso da produção tá aqui com a gente. Não poderia faltar nessa, né? Os fãs dos anos tá aqui com a gente do lado dos irmãos Edilson e Edielson. Ele e a primeira dama. Um abraço pra você, Afonso. Sempre aqui. Agora. Talvez você já saiba que ainda gosto de mim. Maninhos do Pop da Aldeia. O Daniel, Railan, um abraço. Estão dentro de mim. Liga. Os anjinhos da Jamaica com a gente. Opa! Aquele sentimento, orgulho de momento, não levou nada, só atrapalhou. A nossa história chegou ao fim, também confesso que sinto em mim, baby. A saudade que me falou, ainda tem o seu nome. Nosso amigo Luiz, bom Jesus com a gente, meu amigo Luiz, obrigado. Olha o Júnior da Esqui, abraça a Nicinha com a gente por aqui também. Escrito numa... Meu parceiro André da Procuradoria tá aqui com a gente. Um abraço pra você, André. A sua esposa Gabi, a nossa amiga Ellen. Alô, Paulinho, e você também, a Japinha, o Cego e a Camila lá de Belém, curtindo o Mega também, a Quinta Metal. Toda a equipe, os patrãozinhos em peso com a gente, valeu. Manda ver! Os arrastados, um abraço! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai de amor. Um dia vou te esquecer. Agradeço o apoio da Prefeitura Municipal de Cametá com a gente. Um abraço, Cleitinho Teles. Ao Ivan Tavares. Meus amigos Júnior Marçal. Júnior Batista. Toda a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Um abraço forte à equipe da Prefeitura Municipal de Cametá. Muito obrigado. Valeu, eu! Canta aí! Dessa vez é pra valer. Vai. Me deixa que sozinho vai. Mas não esquece que um dia eu te amei como ninguém te amou. Um abraço com muito carinho, meu grande amigo André Alves com a gente. É da Rádio Pérola FM 107.9. Obrigado, André, pelo carinho. E vem aí o aniversário da Pérola FM. A gente já acertou nos detalhes, né, André? Sucesso! Sai da minha vida agora de uma vez. Vai e desaparece. Nunca mais quero te ver e te entender. Dessa vez é pra valer. Agenda jamais. Vai, segue o seu caminho. Toda a equipe correria lá de Castanhal tá aqui com a gente em Cametá. Um abraço. Eu te dei como ninguém te amou. Paulinho, Rafa Ericzinho com a gente. Ronaldo, três em cima daí. Chega doido do bairro novo. Dia de Elson! Oba! Manda mais uma! Só se for essa! Vai, meu príncipe, mostra o seu poder. Vai ser uma vai. Vingadora. E aqui? Paredão zangado, Gabi tá batendo. Médio tá no talo, corneta tá doendo. As Vingadoras! Alô, Edilce de Elson, pega a metralhadora. Que comandam vão no tra, tra, tra, tra, tra, tra. Vai, vai! Agora a tropa vai dançar. Tra, tra, tra, e acelera. E, tra, tra, tra, tra, tra. Os irmãos! Que comandam vão no tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. As que comandam vão no tra, tra, tra, oh, oh, oh. Meu amigo Chico Negão! Olha a nossa equipe de cambistas do meu ladinho esquerdo aqui, de Elson. Os cambistas do Mega, vem do ladinho, a galera que tá sempre com a gente, pode crer. É uma correria, né, moleque? Paredão zangado, grave tava. Escaixa abaixo, Neto da 13. Abraço, Jota. Vai lá, valeu. Família Fumaça, fica do blindado, tá toda a galera aqui. Pronto pra tirar. E agora? Pega a metralhadora. Nosso amigo Matheus de Tucuruí! Agora vai no tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Olha o Cleito Eventos com a gente, chamou Cleito! Vai no tra, tra, bora, garoto. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Pediu ser de Elson metralhar. Tra, acelerou. Sinta a malícia, vai. A minha mãe deixa. A minha mãe beija a minha mãe. Meu amigo Pablo Ferrari com a gente. A nossa mega Fabiola de Belém. Pra Cametá, né, galera? Antes de uma passadinha em Bocajuba, né, Fabiola? E deixa eu sentar. Essa é tua, vai. Deixa eu sentar. Deixa eu sentar. E a força da produção. Sento com carinho. Sento gostosinho. Sento com carinho. Sento gostosinho. A minha mãe deixa. Um abraço, Josi e Cristiano. Ficar, e a sua filha Amanda. Ficar, também a Janaína, a Jéssica, a Stephanie. Ficar, DJ Jair, um só abraço, valeu. Deixa eu quicar. Edilson e Edilson. Deixa eu quicar. E ela quica. Vem novinha. Agora! Convocar as novinhas, vem assim, pra fazer o aquecimento e sentar de volta. Meu amigo David da GDB, sempre com a gente, David! O clima tá gostosinho, e o clima tá gostosinho, e o clima tá gostosinho. É o beat, o grave, o pandeiro e o cavaquinho. Devagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Desce novinha com a mão no joelhinho. Joga pra cima! Bora, Vidão, Júlio Doidão, Mike! Alô, Bruna do Guamá! Novinha com a mão no joelhinho. Meu amigo Adriano da Arena Rio, meu parceirão Adriano! Novinha com a mão no joelhinho. Que delícia! Devagarinho! Solta o barango! Chega mais, meu parceiro Alisson Max! Tô chegando, Tony! sabes? Agora é com a gente. Eu vou convocar as novinhas bem assim, pra fazer o aquecimento e sentar devagar. Vem devagar, vai. É só tu se envolver, que o clima tá gostosinho, o clima tá... Edilson e Edilson! É o beat, o grave, o pandeiro, o cavaquinho, devagarinho, devagarinho. E o nosso parceiro Luiz aqui com a gente. Desce, nove. No show do Mega, o Luiz! Vai descer, vai descer. Edilson e Edialson. Solteiro, bota a mão pra cima. Quem é casado, bote a mão também. Está na hora de chamar o nosso Ijexá. Só quem tá solteiro, joga as mãozinhas no céu. Vem alto, vem alto. Sou praieiro, tô solteiro, quero mais o quê? Sou praieiro, tô solteiro, aonde? Quero mais verão, tesão. Fevereiro, se do tubarão da porteguinha, é nós. Dentro do coração, alô Santa Luz na área. Eita! Quero praia e sol, quero namorar. O que, que é beijar quero na boca hoje, hein? Alegria. Galera de Goiânia tá na área também. Quem é de Cametá, levanta a mãozinha. Eu sou da Bahia. Eu sou da Bahia. Por quê? Um abraço, Keilani e o Anderson do Ouro. Rodrigo Carvalho de Belém, um abraço, Rodrigo. Amor sem carinho, romance sem paz, carnaval sem festa, um jardim sem flor. É assim que eu me sinto, longe do seu amor. Beleza, da GDK, vamos chamar o apoio aqui na frente, rapidinho. Ligado nesse amor. Deixa eu dar a contornar aqui, rapaziada, tá meio acelerado aí, rapaz. Sem teu jeito sedutor, não dá mais pra segurar. Tô viciado em você. Joga pra cima! Não dá pra ficar sem te ver. Já estou. Bora, David! Não dá, não dá pra. Abraço, Belém, da GDK, já por aqui com a gente. Alô, Júnior da Skin. Os maninhos do Pop. De pular! Tu tá, tá, tu tu tarará. No balanço do chiclete, o chicleteiro vai dançar. Tu tá. Bora, figa do blindão! No família da fumaça! O chicleteiro vai dançar. Tu tá, tá, tu tu tarará. Ué, já vai de tuba, vem curtir o príncipe Cametá. O chicleteiro vai dançar. Meu amigo David pulou! Chegando, vem pra cá, vem curtir meu som, vem comigo balançar. Eu tô chegando, olha o chiclete aí. Aumenta o som pra galera sacudir. Tu tá, tá, tu tu tarará. No balanço do chiclete, chicleteiro vai dançar. Tu tá, tá, no balanço. O espetáculo do Pará é Mega Príncipe Negro com Edilson e Edilson. Marcos, o Maurício, o Daniel, o Sandrinho, o Gabriel, o Anjinho da Jamaica, cara da cidade nova. Ô bandida maravilha, faz um favor pra mim. Vai, joga, vai, joga, joga, joga a bundinha pra mim. Joga, joga, joga, joga, joga a bundinha pra mim. Esse é os três macetes para conquistar você. No primeiro eu vou subir, e no segundo vou descer, e no terceiro o macetinho eu... Pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica pra você. Pica, pica pra você. Eu duvido você aguentar uma dessa. Fica em mim, prereca, sarra em mim, prereca. Pula em mim, prereca, sarra em mim. Senta em mim, dança em mim, prereca. Quando o DJ mandar, menina, você desce. E desce. Desce, oh, desce. vida, o resto tu esquece. Esquece. Meu amigo Pedro do Hotel Amazônia, alô Pedro! Meu amigo Luiz do Bom Jesus, um abraço. Desce, desce. Pega a pata, desce, pega a prata. Cachorrão do som com a gente. Com apoio da ressaca da CN, valeu. Esquece. Você desce, você desce, você desce. Vai. DJ Pedal, um abraço. Príncipe Negro. Vai se concentrar sim, vai descendo pra mim. E vai descendo. Mega Príncipe Negro. Foi rebolando de um jeito que eu nunca vi. Então desce, vai, já tá paz. Você tá demais. Desce, oh, desce. Então desce, vai, já tá paz. Você tá demais. Desce. Vamos ver. Agenda Jamaica, valeu. Tira a vida, vamos ver. E aí? Beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Garotinho, o culto de Garapé Miri. Bota o copo pro alto. Vai, patrãozinho. Beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Alô, Paulo, chega aqui, Paulo. Dinheiro, vamos beber. Patrãozinho. Patrãozinho. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. Meu amigo Anderson, pagode com a gente, pega a guarda do príncipe cegador. Saudade de você, valeu, irmão. Minha amiga Karine Anjos é a filha do meu grande amigo Afonso da produção. E quem não piora pra chegar em casa, levanta a mãozinha. Joga pra cima e sai no chão, no chão, no chão. Si es verdad, me dijeron que te estás casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando. Com muito carinho aqui, Gelson. A toda a equipe que, na verdade, trabalhou firme e forte no sucesso desse evento. Agradecer ao meu grande amigo Paulo Machado, ao nosso grande amigo Ney Castro. Obrigado, grande amigo Zeca Knight, que inclusive já acertou os detalhes para o Halloween Canetado 2016. Esse ano, trazendo o príncipe Edilson de Elson, vai ser um festão bacana. Deixa eu aproveitar, mano. Manda um abraço forte também a um grande amigo. Amigo que mora no coração do DJ Edilson. Meu grande amigo Sai Marques. Não sei nem cadê ele, rapaz. Olha, queria dar um abraço nele. Meu amigo Sai Marques, que é um cara também que trabalhou muito para o sucesso desse evento, amigando a gente. Meu amigo Salles, inclusive foi ele que foi até a minha casa. Edilson, a gente queria levar o príncipe lá, queria fazer o contrato. Mano, se não descer, eu vou ter que chamar. Agora eu pedi. Sentado, tudo bem, mas em pé, pô. É. Meu amigo Salles, obrigado pelo carinho, valeu parceiro, valeu o apoio. Não, sentado, beleza, beleza. Eu sou cruel, o uísque Red Bull e o bolso cheio de dinheiro. Edilson. Rapa, se deixa. E ela? Rogério Negão. Aquele você é vagabundo, safado e ela caiu. Estou namorando 99%. Os safadores. Aquele você é vagabundo, safado e elas gostam. Só 1% vagabundo. Vem, meu príncipe! Mega Príncipe Negro. Abra a porta, puxa. A luz de velas pra elas. Vamos dar pirote, vamos dar pirote, hein, menino. Como ela sempre foi ter grande coração. Eu ligo no outro dia no estilo do João. Toda a equipe correria do Castanhal com a gente mesmo também. Valeu! Assim? Chega aí, Juninho. Chega aí, Juninho. Esse seu cabelinho arrumado não me engana. Aquele você é vagabundo. Aquele você é vagabundo. Safado. A Patricinha descendo até embaixo. Ela ficou pirada com o meu paredão. Agora toda hora é descendo até o chão. Bora, família da fumaça! Cascada de choro, de eu ligar o som. Joãozinho! Alô, Cláudio! A estrada mancha verde. Já ficou no pau, só quer ouvir meu som. Pau, pau, pau, meu som é pau. Um abraço da Uriel com a gente, Vicente. Lá do Maicon, Fernando. Meu som é Peroba, Portela, olha aí. E o avião é pau. E aí, festa das flores, Marconio. Obrigado, Cleitinho Tales. O Ivan Tavares, grande amigo Júnior Marçal. Ao Jânio Batista, Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Canetá. Toda a equipe da TED Celular e também Intelectus. Um abraço. A galera da Guarani. Coisa boa. Prefeitura Municipal de Canetá, a galera que tá apoiando o evento. Obrigado mesmo, hein? Ela faz cara de Mega Príncipe Negro. Acho que a Patricinha já ficou no grau. Só quer ouvir meu som. Pau, pau, pau, meu som é pau. Olha aqui que meu som é pau. Meu parceiro David GDB tá aqui com a gente, toda a galera. Todos os anos estar ao lado dos irmãos Edilson de Alça. Obrigado, David. Vem pro show do Mega Príncipe Negro agora. E quem gosta? É a hora que você puxa a gata e dança bem agarradinho, hein? Pode até falar assim pra ela. Pode ficar aqui, sou eu quem vou partir. Chega aí, Juninho. O que a gente construiu não é preciso dividir. Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois, depois decidimos um final. Quem sabe prepara a voz agora? Que seja um final feliz. Eu de você não... Eita, cabeça! Pode ficar. Essa aí é a nossa amiga Gabi, canta do começo ao fim, né, Gabi? Nada, eu só vou levar. O nosso amigo Fofão com a gente, abraço, Fofão. O abraço, Edu, Pada France, a Luari. Se acertar, tudo bem, mas se a gente não voltar, posso beber, posso chorar e até ficar no soro. Mas dessa casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. Você está. Um abraço, Merenda da GDK, com a gente da Sacramenta. Sei. Ao lado do Júnior da Esquinha. Alô, Nicinha. Demais, decidi ligar. Aí, Adriano! Sei que está namorando, parece estar feliz. Meus parabéns, felicidades. É isso aí. Mas se algum dia esse cara te fizer Adriano de Gametá, pode me ligar qualquer. Meu amigo pretinho tá na organização do evento. Pode ser a compra. Incansavelmente na organização, junto com toda a equipe. Alô, pretinho! Se o destino fez assim com a gente, eu não vou chorar. Eu sabia o que faz, mas sei lá. Deixa o tempo passar, mas antes de desligar, confesse. Mega Thiago Negro. Você não me abraço, Rai, Lene, Sueli, do bairro novo. Encontrei com a sua amiga e ela veio me falar. E falou com você, você falou de mim. E disse que não é fácil esquecer. Uma menina fumar. Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar. Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar. Pode não me querer, pode não me aceitar, pode passar. Príncipe Negro, DJ Edilson, DJ Edilson. Meu amor. Obrigado, meu grande amigo DJ Cássio. O nosso amigo DJ Restart. A galera que faz sucesso em Cametá e que são amigos da empresa Príncipe Negro. Já fizeram uma bela apresentação por aqui. Obrigado, Cássio. Obrigado, Restart. Eu gosto dessa dupla aí, hein? Gente boa pra caramba. Eu me entreguei demais. Meu amigo Neguinho pro Molde. Avisando que hoje, quarta-feira de cinzas, tem o show do Rubi e as Marcantes aqui no Clube Tipiti, né, neguinho? Começa que horas? É 5 da tarde começa, né? Família Figueiredo blindado, valeu. Quero tê-la aqui, perto de mim. Eu não vou desistir. Dança assim, ó. Eu me entreguei demais. Eu me entreguei demais. Você marcou meu destino. Você marcou tudo em mim. Olha, faça tudo, mas não vá. Não vivo de sonhos. Não vivo de... Toda a equipe se encontrou aí! Você é tudo que eu preciso. Quero tê-la aqui, perto de mim. Eu não vou desistir de nós dois. Vai! Eu me entreguei demais. O parceiro Adriano aí da Arena Rio Mar tá aqui com a gente. Um abraço pra você, Adriano. Você marcou meu. Um abraço do... Os irmãos Edilson e Ed. DJ Edilson. Edilson e Edilson. O som do bregão. Quando ela chega numa festa, a galera se levanta e alguém se adianta, tira logo ela pra dançar. Não lhe deixa nem sentar. Mega Príncipe Negro. Tá leve como um vento, fico logo quando penso que um dia em meus braços ela vai estar linda a bailar. Fico a esperar. E ela? Ela encanta com seu jeito de dançar. Ela desliza no salão. Meu amigo André da Procuradoria aqui com a gente na coroa. Vai voar. É a rainha dessa festa. Ela é demais, demais, demais. Ela encanta com seu jeito. Nosso amigo Penão da mídia tá aqui com a gente na companhia do Luiz. Tá em casa, né, Luiz? Quando ela roda, parece que vai voar. Acho tão complicada. Não consigo entender o que nos afasta e só aumenta a dor. De um coração que muito sofre pra ter você. Se eu não eu te vejo, fico a suspirar, imaginando onde você está. Você está pensando, pois quero que saibas que em ti não paro de pensar. Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens. Não me deixa, meu bem, não me ilude. Vem me abraçar, aquece o meu. Nossa, amiguinho, bora aqui com a gente, ô Juninho, não chega aqui, Juninho. Um abraço com muito carinho ao nosso vereador Cleitinho Teles, está aqui no camarote junto com toda a galera. Vereador Cleitinho Teles e o Rony com a gente, o Rony! Cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo. Os irmãos Adriano, Natanael e a primeira dama, Juliana. Os casadores, é isso aí, é? Do Mega, valeu. Causadores, agora sim. Com esse corpo lindo eu chego mais ou além. Vem, chega mais perto, meu bem. Vai! Não faz assim comigo. Alô, Lúcio CDs! Olhe, repare, mete esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga, não, eu amo. Bora, fica do blindado! Galera do Hotel Imperador, no apoio também, valeu! Dance nesse swing, vou contigo. Família da Fumaça! Não me diga. Príncipe Negro.